amiga, vim aqui pra te dizer, expressar com a voz o que sinto por você. Não vai ser desligado, apenas ouço o meu recado. Olha o meu tamanho, não está acreditando. Anos atrás era só uma criança, às vezes ainda sou. Lembra de como trabalhou em lutas muito duras que a senhora se passou. A fuga executada direto pro interior, medo de ver seus filhos numa trilha de horror. Como se esforçava enquanto as casas trabalhava, nem se importava com a dor. Trancado dentro de casa, sempre no quintal, felicidade tinha, sei que isso era normal. A rua não é bom, que dará maus exemplos, seu lugar será sempre aqui dentro. Brincadeira educativa muito boa e sem maldade, a tarde passa e com ela vem saudade. Sempre atento com o ruído do portão, acelera, bate forte e o pequeno coração. Correria, solta o passo, chega lá e alarme falso, ali termina toda a festa. Penso longe, esperar é o que me resta. Às vezes tarde você vinha assassinar a saudade, e o que resta é alegria, alegria de te ver, de te abraçar, sempre poder te ter. Cada palavra, cada gesto que você me ensinou no coração testificou, desde a educação até a religião. Sempre avisou que Jesus ia voltar pra eu me preparar. Fale com a alma, use o coração, nunca diga nada em vão. Esteja sempre pronto pra ajudar o seu irmão. Veja primeiro quem precisa. Esqueça sua vida, o poder da palavra salva a vida. Resgata a alma. Não vim pra falar de mim, mas sim de quem me fez. Quem não merece um dia, mas sim todo um mês. Um dia e um mês é pouco, te digo em verdade. Mãe, você merece toda a eternidade. Ser maravilhoso, seu amor é tão profundo. Mãe, você merece todo o amor. Deposito faz o amor fortalecer. A cada sentimento que você posicionou foi a força que eu criei pra chegar onde estou. Eu sei que já errei, mas eu posso te dizer. E algo que eu fiz e me arrependi por não ouvir a palavra de um anjo que protege meu viver. Eu só sei que estou aqui, sempre do seu lado, que eu sinto por você é uma certeza, não é fato. E sei que amor de mãe não se encontra aí jogado. E é por esse motivo que eu venho lhe falar que meu amor por você aqui nunca vai acabar. Se minha vida foi difícil, você facilitou. Quantas noites acordadas cuidando de mim você passou, dizendo que em Deus, só em Deus se encontra o amor. Me ensinou a ser humilde, ser igual a qualquer um, que ser humilde é maior que tudo que é comum. Através desse pensamento fui me posicionando ao seu lado, crescendo, usando e abusando dos momentos que passei. Difíceis em comum, a crise rola na família, você ajuda um por um. Suas palavras de conforto que fez eu crescer, o carinho que eu tive, nem o dinheiro pode ter. Vou dizer pra você, nem sei o que dizer. Falar é muito pouco pra expressar o que eu sinto por você. Um dia é muito pouco, você merece muito mais. Papel de mãe aqui na terra é prova concreta da justiça que Deus faz. Um dia e um mês é pouco, te digo em verdade. Mãe, você merece toda a eternidade. Ser maravilhoso, seu amor.